Um abraço a todos vocês aí de São Francisco, Estadão de Minas Gerais, ouvindo o nosso programa pela rádio Beira Rio FM. Olha, dia 21 de setembro vai acontecer o show do nosso querido cantor Netinho Brito, aí na Associação Quilombola de Bom Jesus da Prata, São Francisco, Minas Gerais. Portanto, vamos participar dessa festa, vai ser muito legal, viu? Vamos ajudar aí a todos os associados, com certeza é um show beneficente, né? Um abraço a todos vocês aí de São Francisco, Minas Gerais. Vamos participar dessa festa bonita. A todos vocês ouvintes da Beira Rio FM, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Eduardo Costa canta Anjo Protetor, a pedido da minha querida Márcia Farias, de Santa Luzia do Paruá. Ê, moça apaixonada! Pra todo mundo aí de Santa Luzia, ouvintes da Tropical FM. Um beijo, canta Eduardo Costa! Peito, sinto tudo fora de lugar. Eu só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tentam me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Meu peito sinto tudo fora de lugar. Foi só um dia sem te amar e não consigo disfarçar meu medo, como se o silêncio me tirasse até o ar. Tá difícil respirar, pois não posso ter você aqui comigo. Vem me buscar, vem salvar meu coração. Não como, não bebo, não posso dormir. Nada me agrada sem você aqui. Fujo dos amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Amigos, tento me esconder. Gosto deles, mas amo você. Quem vai me acalmar, me suportar e adoçar meus beijos? Você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Só você que é meu anjo, só você que é meu anjo protetor. Muito bem, meu amigo Juliano de Almeida, locutor da Rádio Boa Esperança FM, de Boa Esperança do Norte, Mato Grosso. Um abraço a todos vocês, ouvintes aí da rádio que exibe o nosso programa, né? Rádio Boa Esperança FM. Muito obrigado a todos os ouvintes. Nosso programa todos os dias aí às 17 horas. Muito obrigado, viu? Também a todos os dias às 21h30. Você ouve o nosso programa pela Rádio 90.9 de Pouso Alegre. Um abraço, Neymar, aos seus papais que estão sempre ligados, nossa amiga Areta Produções, a Vânia Rocha, todos vocês aí, muito obrigado, viu? Um abraço a todo mundo. E também meu amigo Edmilson Aparecido, de Carapicuíba,

Essa menina tem uma beleza sensual, remexe o corpo e vem. E na balada ela é astral. Vem, vem menina, DJ aumenta o som. Pouca sombra da saideira que hoje eu vou comemorar ela no meu apê. Eu vou te deixar louco, em bom me lambuzar no tocinhão da tua boca. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, ai que gostoso. E você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, ai que gostoso. E você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Ai que gostoso, ai que gostoso, rebola, ai que gostoso. A noite inteira você, ai que gostoso, ai que gostoso. E você faz tão gostoso, não dá pra controlar. Muito bem, vamos em frente. Deixa eu ver aqui, mandar alô, meu amigo Paulo Dias, sempre pedindo alô no Facebook, né? Paulo Dias, os amigos da Rádio Estação Sati em Paramirim. Muito obrigado a todos vocês aí de Paramirim, no Estadão do Pará, muito obrigado. Minha querida Ana Paula, em Santa Rita do Intueto, muito obrigado pelo carinho a todos vocês, viu? A todos vocês de Santa Rita do Intueto, ouvindo o nosso programa, a minha querida... Tainá Teodoro também ouvindo o nosso programa aí em Santa Rita, sempre interagindo comigo, pedindo alô, né? A gente manda com muito carinho para todos vocês. Minha querida Diana Rosa, a Jaeli, todos vocês amigos de Formosa, Estadão de Goiás, ouvindo o nosso programa pela nossa Brasil FM. Um abraço, Afonso Braddock e todos da equipe da rádio Nossa Brasil FM em Formosa, Estadão de Goiás. Programa todos os dias às 8 da manhã. Um abraço, os amigos aí da Rádio Primavera. De Aparecida de Goiânia, Miguel Maia, todos da equipe. Vamos para Badiânia também, do Estadão de Goiás, os amigos da Rádio Capivari FM, o Aleir, o João Camargo, o Bideca, todos da equipe, o Anito, o Ronaldo, todos vocês ouvintes da Rádio Capivari FM de Abadiânia, Estadão de Goiás, onde estive recentemente, fui muito bem recebido pelo meu amigo Aleir, dei entrevista com ele, batemos um papo muito legal. Um abraço a todos vocês ouvintes aí da Capivari FM de Abadiânia, Estadão de Goiás, desde Cristina, muito bom, muito obrigado pelo carinho de sempre, viu? Léo Magalhães canta 24 horas. Pensando em você, 24 horas querendo te ver, 24 horas por dia pensando em te encontrar. O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar. Uma, duas, três da manhã. E eu aqui pensando em você, fico rolando na cama até ver o dia amanhecer. No carro, no trânsito, indo pro trabalho, no rádio começa a nossa canção. Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação. 5 da tarde, encontro os amigos pra um refrião. Até nessa hora eu confesso, meu Deus, bate em minha saudade. Em casa, a noite começa a novela, um beijo me faz pensar em você. Então vou pra cama e começo de novo, mais um dia eu vejo amanhecer. 24 horas pensando em você, 24 horas querendo.

voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadari. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Minha querida Valdirene Pereira, em Serra Azul, São Paulo. Um abraço, sempre interagindo comigo, ouvindo o nosso programa. Minha querida Cristina Silva, em Salvador, Bahia, também sempre interagindo, ouvindo o programa. Minha querida Marislene Pereira, em Séries, Goiás, também ouvindo o Mundo Sertanejo. Um amigo, meu amigo Adir Pinto, Nilson Aragão, todos vocês da Cidade FM, de Santa Rita, do Novo Destino também, exibindo o nosso programa. Muito obrigado. Viu? Minha querida Claudineia, em Gurupi, no Tocantins, a Márcia Fátima, em Pouso Alegre, sul de Minas, o Sabino, meu amigo Samuel, a Dona Maria, todos vocês ouvintes da 90.9, obrigado. Minha querida Clara Moraes, em Hortolândia, São Paulo, a Rosana, em Nova Monte Verde, todo mundo ligado, o Brasil inteiro ouve Mundo Sertanejo. Matheus Bueno canta, pode vir que tem. Que tem? Pode vir que tem. Sou do tipo safado, sujeito assanhado, que gosta do trem. Pode vir que tem? Pode vir que tem. Tá querendo fazer, tá querendo prazer? É comigo também. Pode vir que tem? Pode vir que tem. Sou do tipo safado, sujeito assanhado, que gosta do trem. Pode vir que tem? Pode vir que tem. Tá querendo fazer, tá querendo prazer? É comigo também. Novela, vendo com os olhos e lambendo com a testa. Eu vou sair pra rua, curtir uma balada. Eu vou beber o uísque junto com a mulherada. Pode vir que tem, pode vir que tem. Sou do tipo safado, sujeito assanhado, que gosta do trem. Pode vir que tem, pode vir que tem. Tá querendo fazer, tá querendo prazer? É comigo também. Pode vir que tem, pode vir que tem. Sou do tipo safado, sujeito assanhado, que gosta do trem. Pode vir que tem, pode vir que tem. Tá querendo fazer, tá querendo prazer? É comigo também. Pode vir que tem. Muito bem, vamos em frente, meu amigo Ricardo Teles, Deuselena Teles, todos vocês aí da Vitória FM, em Cocalzinho, em torno de Brasília, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, meu amigo Mardônio Ribeiro, da Rádio Cauípe FM, de Caucaia, no Ceará, também exibindo o Mundo Sertanejo. Minha querida Simone Maciel, a todos vocês, amigos de Taperoá, na Paraíba, Rádio Taperoá FM, exibindo o nosso programa todos os dias às 6 da manhã. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Meu amigo Leandro Simões, de Caieiras, São Paulo, nosso programa todos os dias às 4 da tarde, pela Rádio Caieiras. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? Lucas e Gabriel, nossos amigos de Brasília pro Brasil, cantam Fantasia. Mas que sorriso é esse que ilumina meu dia? Como é bom ter tua companhia. Mas que olhar é esse que me rende, me prende? Me entrego inteiro assim de corpo e mente. Eu faço o que eu tiver de fazer,